Curtida da semana. E nossa curtida da semana aqui no Front Transamérica vai para uma página policial. Pois é, mas não uma página policial qualquer dessas aí que está cheia de erro de português do começo ao fim e também pinga sangue a cada clique que a gente dá. Trata-se da fanpage no Facebook da 6ª Subdivisão Policial de Foz do Iguaçu, a Polícia Civil, aqui na cidade de Foz. Além de informar sobre os trabalhos da corporação em Foz e municípios vizinhos, a fanpage rotineiramente traz dicas de segurança aos moradores da fronteira e serve também aí como canal direto de relacionamento com a instituição. O endereço da fanpage da 6ª SDP de Foz do Iguaçu nós estamos postando agora em nossas redes sociais, Transamérica Foz no Facebook e arroba Transamérica Foz no Twitter. Você está ouvindo Fronte na Transamérica.